Discoteca. Discoteca. Do meu pai. Episódio 23 da Discoteca do Meu Pai, um podcast que a cada edição revela um álbum dessa discoteca maluca. Eu sou a Júlia Padovan e é sempre bom lembrar que você pode ouvir o podcast sempre que quiser assinando Discoteca do Meu Pai no iTunes, no TuneIn ou qualquer app de podcasts que você tiver no seu celular. E para interagir com Discoteca, é só seguir o arroba Disque do Meu Pai no Twitter. O álbum de hoje é Country Life do Roxy Music, lançado em 74. E eu tô bem animada de ter Roxy Music aqui, porque é uma banda que eu gosto bastante. A faixa que a gente tá ouvindo agora é The Thrill of It All, nome que foi dado também à biografia da banda. Esse foi o quarto álbum da banda e entrou para a lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos da Rolling Stone, junto com outros álbuns do Roxy Music, como Siren, For Your Pleasure e Avalon. Roxy Music se estabeleceu como uma das bandas de sucesso do glam rock, que na época contava com T-Rex, David Bowie e New York Dolls, para citar algumas. A faixa Casa Nova, que a gente vai ouvir agora, representa uma sonoridade mais hard rock, um pouco mais pesada do que o Roxy Music costumava fazer. O Roxy Music influenciou bandas como Duran Duran, Talking Heads, Talk Talk, Simple Minds, The Cars e algumas bandas de pós-punk como Ultravox e Magazine. O Steve Jones do Sex Pistols também já citou o Roxy Music como influência. Esse álbum foi o segundo sem o Brian Eno, que era tecladista e também fazia alguns tratamentos nas músicas. Hoje ele também é conhecido por ter feito parcerias com David Byrne, do Talking Heads, e com o U2. O Brian Eno era uma figura muito adorada pelos fãs e pela crítica, muito porque, além de fazer ótimos arranjos, ele tinha um guarda-roupa invejável. E também era muito simpático e interessante nas entrevistas, o que já não acontecia com Brian Ferry, vocalista e compositor, que não gostava muito de dar entrevistas. A razão para o Brian Eno ter saído da banda foi devido às diferenças e conflitos que surgiram entre ele e o Brian Ferry. O Brian Ferry, por pressão dos produtores executivos, estava tomando o centro da banda. E nos shows ficava uma verdadeira competição, porque era o Brian Eno com seus figurinos extravagantes contra a presença de palco do Brian Ferry. You're flirting with heroin, or is it cocaine? Após a saída do Brian Eno, quem entrou no lugar dele foi um multi-instrumentista de 19 anos chamado Eddie Jobson. E ele trouxe para o Roxy Music um elemento que foi bem importante para a sonoridade, o violino elétrico. Esse álbum é considerado pela crítica como um dos mais consistentes da carreira do Roxy Music. E o Brian Eno já declarou que realmente ele reconhece que é um excelente trabalho da banda. A faixa Out of the Blue, que a gente está ouvindo agora, foi composta pelo Brian Ferry em parceria com o guitarrista Phil Manzanera. O Phil Manzanera fez a coprodução do álbum On an Island do David Gilmour, lançado em 2006. E ele também tocou na banda do David Gilmour na turnê pela Europa e América do Norte. Antes do Roxy Music, ele já fazia parte da banda de rock progressivo e jazz Quiet Sun. E ele trouxe um pouco da sonoridade do progressivo psicodélico, com bastante influência de Frank Zappa, pro Roxy Music. Not so long ago, I was so scared. Roxy Music ficou bem conhecido também pelas capas dos álbuns, que sempre tinham uma modelo diferente. E a capa de Country Life ficou bem conhecida por ser um tanto polêmica e não foi lançada em alguns países como Estados Unidos, Espanha e Holanda. Tudo porque a foto da capa mostra duas modelos nuas, uma do lado da outra, cobertas apenas por lingeries transparentes. A história é que o Brian Ferry conheceu as modelos Evelyn Grunwald e Constanze Carolli em Portugal. E ele as convenceu a fazer o photoshoot e ajudá-lo na letra de Bittersweet, que tem alguns trechinhos em alemão. Apesar das modelos não terem sido creditadas pela capa do álbum, elas receberam os créditos no encarte pelo trabalho de tradução para o alemão da faixa Bittersweet. O Brian Ferry tinha a presença não só nos palcos, mas ele ficou conhecido também por fazer sucesso com as mulheres. Algumas das modelos que já apareceram nas capas dos álbuns da banda já foram namoradas dele. Agora eu deixo vocês com All I Want Is You e eu vou nessa, deixando aqui a recomendação para você ouvir esse álbum inteiro, porque Roxy Music é glitter, é história, é decadência e é glamour. Falows! Don't want to hear what's going on. I don't care what's new. Don't want to know about anything, 'cause all I want is you. Going out with other girls was always such a bore. But since I fell in love with you, I need you more and more. To know about one night stands, cut price souvenirs. All I want is to be your thing and a night that lasts for years.